Só quem tá solteiro faz barulho aí! Quem tava com saudade da chiola, grita eu! Solta o pix pra novinha que tá estourada no Brasil inteiro! Ei, Caio! E aí, Todd, eu tava com saudade disso! Eu tava com saudade do puto de quintal! A partir de agora, o dono da chiola, esportepets.org. Alô, Netinho, JC Honda. Alô, Mário, JC Honda. Como é que é? Ó, as novinhas lá da favela, tá ligado que ela não gosta? As novinhas lá da favela, tá ligado que ela desenrola? Ó, o zap ela não quebra, mas se for o pix, quebra aí, negão. Toma, pix, toma. Toma, pix, toma. Para! A casa vai cair, papai. Toma, pix, toma. Toma, pix, toda hora. Toma, pix. Não para não, vai. Não para não, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, pix. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma. Xoxô me apresenta. Quebra, que é? Xoxô me apresenta. Toma, pix. Toma, pix. Toma, pix. Toma, pix. Toma, pix. Vou dizer, vem. As novinhas lá da favela, tá ligado que ela não gosta? As novinhas lá da favela, tá ligado que ela disse rola? Oh, o sábado que ela não quebra, mas se for, quebra tudo agora. Toma, pix. Chegou o bolo. Chegou o bolo da chiola. Chegou! Toma. Sai do meio, meu filho. Quem tá falando é o Castrona. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Toma, toma, toma. A escadaneira tá passando. Toma, pix. Que swing é esse, pai? Toma, pix. Deixa na viola, viola, viola, viola, viola. Marcos usando gráfica print, Max. Eu sou. Rapaz. Que swing é esse, Tote? Porra, é diferenciado. Cadê meu camarote? Ó, oh, ó, oh. As novinhas lá da favela, tá ligado que ela não gosta. As novinhas lá da favela, tá ligado que ela desenrola. O zap ela não quer dar, mas se for o pix, a casa vai cair. Toma, pix, pix, pix. Toma, pix. Toma. Toma, pix. Toda hora. A escavadeira vai passar por cima de você, papai. Quem não aguenta, sai da frente. Porra. Toma, pix. Toma. Toma, pix. Toma, pix. Toma, pix. Toma, pix. Lucas do Mini Mercado Luzimar. Paredão Mineradora Veneza, Londrina de Caxias.